passe o passo. Nem olha, ela passe o passo. Nem olha, já me falou te amo, chamou minha mãe. Só que agora passe o passo. Nem olha. Onda sertaneja, aqui é bom demais. A mala tem roupas de frio, maquiagem, perfume e tudo bagunçado. São lembranças das férias em Gramado. Chega mais, rainha! Eu tentei, fiz de tudo depois dos desgastes, a reconciliação. Ela tava aqui, mas a cabeça não. Nem a mala ela levou, e o mala que ficou. Estava desgastado nosso amor, mas não caiu a ficha que acabou. Desgastado nosso amor, mas não caiu a ficha que acabou. Anda, luz, luar, aonde a minha história começou. Vamos cantar de coração. Eu tentei, fiz de tudo depois dos desgastes, a reconciliação. Ela tava aqui, mas a cabeça não. Minha mãe ficou, tava desgastado nosso amor, mas não caiu a ficha que acabou. Nem a mala ela levou, e o mala que ficou. Estava desgastado nosso amor, mas não caiu a ficha que acabou. Nosso amor, mas não caiu a ficha que acabou. Minha mala ela levou, e o mala que ficou. Estava desgastado nosso amor, mas não caiu a ficha que acabou. Estava desgastado nosso amor, mas não caiu a ficha que acabou. Acabou. Enfilhei uma égua baia com as quatro patas escuras. Botei uma bombacha branca e um lenço de seda pura. Fui visitar a namorada, a filha do João Ventura. De longe eu vi minha prenda, tava linda me esperando na janela da fazenda. Me mandou que eu passasse e o assunto não vinha. Era um tempo de seca, há muito que não chovia. E a lua, e o tempo chove de fato. Eu disse, se não na nova, pode chover entre os quatro. O assunto tava lindo, mas nisso veio chegou. E eu resolvi ir embora, e aí que não prestou. são campeiro, dessas misturas de raça, mas tem lagarto no meio. Esposo que pega não larga, não obedece nem o dono. Mordeu no garrão da égua, que me deu de um baita tombo. Pulando por cima, ainda ia me mijando, olha que tristezinha. Eu não queria afrouxar, e o João Ventura não vinha, e a namorada me olhando, dando adeus fumando lima. Vermelha de terra, meu lenço de seda pura, fedia mijo dela. O cabresto eu não flochei, os arreios eu não perdi, mas a fia do Ventura eu nunca mais a vi. O cabresto eu não flochei, os arreios eu não perdi, mas a fia do Ventura eu nunca mais a vi. Mano Lima, a filha do João Ventura, Luz do Luar, linda música da banda Rainha Musical Férias em Gramado é a canção. Bruno Rosa com Israel e Rodolfo Fio Fio e o grupo Tomando Vareira, Cavalo da Liberdade. Vamos encerrando o programa Onda Sertaneja de hoje. Obrigado pela audiência e o carinho de vocês que ficaram ligadaço aqui na nossa rádio. Eu digo assim, mulherada, cheguem juntinhas no rádio e sintam-se beijadas. Rapaziada, sintam-se todos abraçados. Gente boa, um beijo carinhoso no coração de vocês. Fiquem com Deus, cuide-se. Dez horas e 43 minutos. Sindicato Rural de Paraibuna. Seja um associado e desfrute dos serviços que só o Sindicato Rural de Paraibuna oferece a você. Convênio com oftalmologista, cardiologista e dentista. Atividades em parceria com o Senar, através de cursos. Serviços jurídicos, aposentadoria e trabalhista. Serviços relacionados ao departamento pessoal. Registro de empregados, recolhimentos de FGTS, INSS, contribuição cooperativa e sindical, folha de pagamento e Olerites, registro e Olerites de empregada doméstica, matrícula 6, CNPJ do produtor rural, declaração de vacina de aftosa, maio e novembro, RAIS anual fevereiro, ITR setembro. Venha ser um associado, usufrua dos nossos serviços. Aguardamos sua visita. Rua Major Ubatubano, número 145, bairro Centro, em Paraibuna. Telefone 3974-0006. A CAEPA continua acelerando as obras de esgotamento sanitário do município de Paraibuna. Os serviços nas redes coletoras de esgoto avançam por toda a cidade. E novas estações elevatórias de esgoto já estão sendo concluídas. Os bairros da Vila São Guido, Vila de Fátima, Laranjeiras, Vila Modesto e Chororão também serão atendidos por estas obras. Neste mês, duas novas interligações de coleta de esgoto foram conectadas ao sistema de tratamento. beneficiando diretamente a população da região central e do bairro Bela Vista. São 480 novas residências com coleta e tratamento de esgoto, beneficiando aproximadamente 1.700 pessoas, evitando que mais 3 milhões de litros mês de esgoto sem tratamento sejam lançados nos córregos e rios. É a CAEPA trabalhando com responsabilidade e sustentabilidade, no caminho certo. CAEPA, nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida. Rádio Grande Vale, a primeira rádio de Paraibuna. Aumente o volume. Entra no ar. Rádio Escuta. Rádio Escuta. Os maiores lançamentos no Brasil e no mundo. Rádio Escuta. Saiba aqui o que as outras emissoras vão tocar depois. Tocar depois. Rádio Escuta. Chegamos, Brasil! Chegamos pra cima! Porque, é claro, mais uma edição está aqui, ó. Iniciando nessa rádio maravilhosa. Agradecendo pelo carinho, pela sua audiência maravilhosa. Audiência de milhões, né? Chama geral, Wilson Meirelles. Já está ao vivo aqui na sua programação maravilhosa. Bora que bora, começa daí, ó. Você tá achando que meu coração é uma bagunça? Essas mensagens de carência já não me assustam. Você não deu prioridade quando era gente. Agora cobra sentimento de alguém que não sente. Tu não deita na minha cama mais. Meu amor vai embora. E quando chorar, eu não vou estar lá pra te consolar. Vai implorar que meu coração é uma bagunça. Essas mensagens de carência já não me assustam. Você não deu prioridade quando era gente. E agora cobra sentimento de alguém. Por que que a gente só pensa na hora do banho, que era pra pensar na hora da briga? É complicado. Esse que é o problema, presta atenção. Se eu conheço bem a pessoa que foi embora ontem, hoje ela não volta e se voltar eu troco de novo. Porque ali tem um louco do tamanho do mundo. E aqui tem um burro que perdeu mais uma chance de ter ficado mudo. Eu devia ter te xingado só na minha cabeça e no some da minha vida ter falado fica. Por que que a gente só pensa na hora do boi? Porque era pra ter pensado na hora da briga. Eu devia ter deixado abaixar a poeira, ter calado sua boca com um beijão de língua. Por que que a gente só pensa na hora do banho? O que era pra ter pensado na hora da briga? Enquanto a água vai caindo, vai caindo, vai caindo a ficha. Pelo sentimento, sentimento. Kaique e Felipe, Felipe e Rodrigo. É o sentimento no beat. No beat, é. No beat, não tem jeito. Porque ali tem orgulho do tamanho do mundo. E aqui tem um burro que perdeu mais uma chance de ter ficado mudo. E aí? Eu devia ter te xingado só na minha cabeça e no nome da minha vida ter falado fica. Por que que a gente só pensa na hora do banho? Porque era pra ter pensado na hora da briga. Eu devia ter deixado abaixar a poeira, ter calado a sua boca com um beijão de língua. Por que que a gente só pensa na hora do boi? Porque era pra ter pensado na hora da briga. Eu devia ter xingado só na minha cabeça, ter calado a sua boca com um beijão de língua. Por que a gente só pensa na hora do boi? Porque era pra ter pensado na hora da briga. Enquanto a água vai caindo, vai caindo, vai caindo a ficha. Enquanto a água vai caindo, vai caindo, vai caindo a ficha. Sentimento! Você é Kaique Felipe! Essa é a Judinho! Faz barulho pro Felipe e Rodrigo aí! Vamos junto! Você já deve ter ouvido falar de vários produtos para a próstata, mas nenhum deles se compara ao que vamos anunciar. SD Prost, um suplemento alimentar feito à base de licopeno, antioxidante, que absorvido pelo organismo, ajuda a impedir e reparar os danos às células causados pelos radicais livres. SD Prost, não existe outro igual. Previne o envelhecimento precoce, auxilia no controle das taxas de colesterol e na redução da formação de placas de gordura nas artérias. SD Prost, previne o aparecimento de câncer. SD Prost, o nome já diz tudo. O melhor produto para cuidar da sua próstata. Procure um representante de saúde com beleza na sua cidade. Deixe sua mensagem no nosso zap 61 998 19 5151 ou faça seu pedido em nossa loja virtual saudecombeleza.com.br. Você ouve primeiro aqui. Rádio Escuta. Rádio Escuta. Vem na seduzência, senhor. Deitada e ti, pega, peguei, mas comparei com você. Perderam feio e até parei de procurar. Todo amor é meia boca, manhã tirando a roupa. Deu preguiça de sair, todo beijo é no mãozinho. Porque cê fez gostoso assim, só pra te fidelizar em mim. Eu tô só a saudade sua, do carro na rua, do banco deitado e a exposição de cama sutra. Só a luz da lua, os puxão na nuca, de fazer desenho nessa pele com a minha unha. Depois da sua transa, as transas de rua virou qualquer uma. Todo amor é meia boca, manhã tirando a roupa. Deu preguiça de sair, todo beijo é no mãozinho. Você fez gostoso assim, só pra te fidelizar em mim. Eu tô só a saudade sua, do carro na rua. Eu tô só a saudade sua, gostosão do gritão. Lauana Prado, dá um gritão aí, gente. Kama Sutra é o nome do sucesso. Ah, e aí? Já eu volto. Estamos apresentando Rádio Escuta, Rádio Escuta. Rádio Grande Vale, a voz de Paraibuna. Dez horas e 56 minutos. Estacionamento Águia, avulso e rotativo. Você que vai à região central de São José dos Campos, estacione com segurança. Estacionamento coberto, ótimo atendimento e o melhor preço. Estacionamento Águia, Rua Floriano Peixoto, 187, bairro Centro. E você passa horas agradáveis com seus amigos, sabendo que seu carro está bem cuidado e em segurança. Estacionamento Águia, Rua Floriano Peixoto, 187, bairro Centro, em São José dos Campos. Telefone 3921-9315. Padaria Pão Perfeito, pães artesanais, produtos regionais, saboreie as delícias de nossa região. Conheça a padaria e confeitaria Pão Perfeito. Diariamente servimos um delicioso e completo café da manhã. Lanchonete Padaria Pão Perfeito, onde você encontra pão quentinho, lanches deliciosos, produtos da região e aquele cafezinho. Padaria e Confeitaria Pão Perfeito. Funciona todos os dias, de segunda a sábado, das 6 da manhã às 8 da noite. Aos domingos, aberta até às 7 da noite. Padaria Pão Perfeito. Em Paraibuna, na Praça da Rodoviária. Telefone 3974-0202. 3974-0202. A CAEPA continua acelerando as obras de esgotamento sanitário do município de Paraibuna. Os serviços nas redes coletoras de esgoto avançam por toda a cidade. E novas estações elevatórias de esgoto já estão sendo concluídas. Os bairros da Vila São Guido, Vila de Fátima, Laranjeiras, Vila Modesto e Chororão também serão atendidos por estas obras. Neste mês, duas novas interligações de coleta de esgoto foram conectadas ao sistema de tratamento, beneficiando diretamente a população da região central e do bairro Bela Vista. São 480 novas residências com coleta e tratamento de esgoto, beneficiando aproximadamente 1.700 pessoas, evitando que mais 3 milhões de litros mês de esgoto sem tratamento sejam lançados nos córregos e rios. É a CAEPA trabalhando com responsabilidade e sustentabilidade, no caminho certo. CAEPA, nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida. Voltamos a apresentar Rádio Escuta. Rádio Escuta. E isso, meu Brasil, já estamos de volta. E você sabe, né? Deseja mandar sua mensagem? Não perde tempo, Brasil. Manda aí tua mensagem. Desde já agradeço pelo carinho da sua audiência maravilhosa, tá ligado, né? WhatsApp, vamos lá, WhatsApp 98981369365. Parece que a espora que eu tinha foi usada pra cortar meu lado esquerdo do peito. Depois que eu vendi meu alazão, sinto doendo o coração, mas que negócio mal feito. Só que não tinha mais nenhum jeito, e o problema nem era o cavalo, era o que me fazia lembrar e chorar desde a hora do cantar do galo. Hoje eu não corro mais vaquejada, mas tenho que explicar essa história que tá mal contada. Que tá mal contada. Yeah.

madrugada findou, o galo cantou, o sol já raiou e o café tá na mesa. Madeira da alpina pra fazer a cerca, curral e a mangueira pro gado ficar. Mourão é alpina, alpina é madeira, madeira tratada aqui na alpina cê pode comprar. Mourão é alpina, alpina é madeira, madeira pra cerca aqui na alpina é o seu lugar. Madrugada findou, o galo cantou, o sol já raiou e o café tá na mesa. Madeira da alpina pra fazer a cerca, curral e a mangueira pro gado ficar. Mourão é alpina, alpina é madeira, madeira tratada aqui na alpina cê pode comprar. Mourão é alpina, alpina é madeira, madeira pra cerca aqui na alpina é o seu lugar. Voltamos a apresentar Rádio Escuta. Já de volta, Calango Aceso e Adriana Moral. É São João, menino! Esse é o Arraia do Forró, Calango Aceso e Adriana Moral. Deixa ela passar. Deixa ela passar. São João, menino, é São João, menino, é São João, menino, vamos dançar. É São João, menina, é São João, menina, é São João, menina, é nosso arraiar. Chove na terra, milho verde começa a brotar. Lá na serra tem flor e muita zabumba. É São João, menino, é São João, menino, é São João, menino, vamos dançar. É São João, menino. São João, menina, é São João, menina, em nosso arraial. Na fogueira, assando milho e saltando balão. Hoje é festa, vambora, já é São João. É São João, menina, é São João, menina, é São João, menina, vamos dançar. É São João, menina, é São João, menina, é São João, menina, em nosso arraial. Deixa ela passar. Deixa ela passar. É São João, menino, é São João, menino, é São João, menino, vamos dançar. É São João, menina, é São João, menina, é São João, menina, em nosso arraial. Na fogueira, assando milho e saltando balão. Hoje é festa, vambora, já é São João. É São João, menino, é São João, menino, é São João, menino, vamos dançar. É São João, menina, é São João, menina, é São João, menina, é nosso arraial. É São João, menino, é São João, menina, é São João, menina, vamos dançar. São João, menina, é São João, menina, é São João, menina, é nosso arraial. Puxa o fole e sanfoneiro, é o forró, Calango Aceso e Adriana Moral. E agora eu vou falar do Truque Mais, um poderoso suplemento que age como uma verdadeira fonte de energia e vitalidade por meio dos seus ingredientes cuidadosamente selecionados. Truque Mais, minha gente, é um suplemento que ajuda a modular os níveis hormonais, promovendo a manutenção de níveis normais de testosterona em homens e estrogênio em mulheres. Ele auxilia no aumento da libido, da excitação, da frequência e da satisfação sexual e ainda melhora os níveis de energia e vitalidade. Eu estou falando de Truque Mais, que além disso é excelente para a saúde cardiovascular, facilita a circulação sanguínea e fortalece as artérias. Peça agora o seu em nosso site de vendas, saudecombeleza.com.br, ou mande a sua mensagem para 61 998 19 5151. Truque Mais. Você ouve primeiro aqui. Rádio Escuta. Rádio Escuta. Baby, this is what you came for. Isso é Vitor Fernandes. Falando de amor. Isso mesmo. Você tá com cara de quem esqueceu, admite sair. Você tá confiante. Parece não ter sentimento aí dentro, pelo que vi, pelo menos de longe. Mas sempre que eu chego perto, se eu tô no mesmo boteco e você tá com alguém, do nada já tá sem ninguém. Tá claro que você me olha esperando o deslize. Você queria, mas tá quase vi. Segunda-feira, que cê não tá 100% solteira. Cê não tá, não. Cê pode cair numa paixão passageira. Cê pode até beijar essa cidade inteira. Que cê não tá 100% solteira. Enquanto eu tiver na sua cabeça. Sempre que eu chego perto, se eu tô no mesmo boteco e você tá com alguém, do nada já tá sem ninguém. Tá claro que você me olha esperando um deslize. Cê queria, mas tá quase livre. Joga pra cima, bora sim, meu povo. Cê pode tá largado, tá na bagaceira. Pode emendar a sexta na segunda-feira. Que cê não tá 100% solteira. Cê não tá, não. Cê pode cair numa paixão passageira. Cê pode até beijar essa cidade inteira. Que cê não tá 100% solteira. Enquanto eu tiver na sua cabeça. Desse modelo, viu? Vitor Fernandes! Isaú e Rodolfo! Sucesso, meu irmão! Você ouve primeiro aqui! Rádio Escuta! Rádio Escuta! Diz pra mim por que acabou. Diz pra mim por que. Minha vida sem você é sofrimento. Não peça pra eu aceitar. E não, você mentiu pra mim, trair. Por quê? Eu fui me abandonar. Eu que era sua delícia. Sempre fui o amor da sua vida. Eu não aceito o fim desse amor. Eu não aceito o que me deixou. Diz pra mim por que acabou. peça pra eu aceitar. Você mentir pra mim, trair, porque amor, você foi me abandonar. Eu que era sua delícia, sempre fui o amor da sua vida. Eu não aceito o fim desse amor, eu não aceito o que me deixou. Diz pra mim por que acabou. Diz pra mim por que me esqueceu. Minha vida sem você é sofrimento. Diz pra mim por que acabou. Diz pra mim por que me esqueceu. Minha vida sem você é sofrimento. A gente finaliza por aqui mais uma edição, mas é claro, Wilson Morelli sempre, é claro, agradecendo o carinho, a audiência maravilhosa, a audiência de milhões nesse programa Rádio Escuta com ele, Wilson Meirelles, o diferenciado. Obrigado pelo carinho, gente. Até a próxima edição. Até lá, meus amigos. Até lá, Brasil! Você ouviu Rádio Escuta. Obrigado, galera. E até a próxima. Rádio Grande Vale AM, 1580 kHz, Paraibuna. 11:34. Quem anda a cavalo não folheia a revista, mas ouve rádio. Quem tá dirigindo não acessa a internet, mas ouve rádio. Quem tá lá no sítio cuidando da lavoura não lê jornal, mas ouve o rádio. Para ouvir não é preciso parar o que está fazendo. O rádio atinge a todos a qualquer momento e em qualquer lugar. Anuncie no rádio. Sua empresa ganha asas nas ondas sonoras. Seus produtos chegam mais longe. Direcione sua propaganda ao rádio e veja a diferença. Uma campanha. Rádio Grande Vale. A partir de agora, Josimai traz para você Saúde com Beleza, o programa de rádio mais atrativo da atualidade. Aqui você vai ouvir música de primeira qualidade, ficará bem informado com nossas dicas de beleza e saúde, com a comunicação alegre e descontraída de Josimai. Fique com ela e se divirta. Está no ar, Saúde com Beleza. Hoje é terça-feira brasileira. Está começando a nossa segunda edição dessa semana do programa Saúde com Beleza. Josi por aqui fazendo a festa. Eita, Lelê! Bora. Terça-feira magnífica. E você do outro lado do rádio acompanhando a nossa programação. Que bom ter você do outro lado, hein? Fico muito faceira, feliz e contente em saber que você acompanha a nossa programação. Toda a equipe Saúde com Beleza junto com a gente também através do site saudecombeleza.com.br e também através do WhatsApp 61998195151. Eu sou a Josi e te acompanho a partir de agora com muita música boa, o nosso toque reflexivo e a nossa dica do dia com a temática da semana falando sobre comunicação assertiva. Desejo a você uma excelente terça-feira. Vamos lá? Hoje começamos com um sucesso gostoso do Renato Russo. Mais uma vez.